Tá, como é que estamos aqui na rotatória? Já autoriza a sinal? Tá firme? Como é que estamos? Já autoriza a sinal? É como é que estamos? Afirmativo. Tô com o Vitor Mike Quebec realizando o último 360, passa o 360 também pela esquerda, repórter interceptando a sinal. É como é que estamos? Acentuado, final da ONA 7, visual contrato está curtíssimo, da ONA 0. Vitor Mike Quebec, eixo da ONA 7, livre autorizado, pouso, vento 1, centena 1, 2, 9, ajuste no 0, 2, Quebec. Centena por 2, o Luiz Vitor Mike Quebec. É como é que tanto, prossiga para a final da pista no 7, formarei a mesma, livre, vento 1, centena 1, 2, 9. Como é que tanto, repassará na curta. E o novembro alfa autorizado, curva à esquerda para o cruzamento do campo do setor sul para o setor norte. Reporte livrando este decolagem da 1-0. Ok. Autoriza a proa direta de Buraquim, corredor forte? Positivo, está autorizado a proa direta de Buraquim, da presente. Autorizado, Wendy Novembro Alfa. Afirmativo, no solo 29, livre na Delta, chama no 21, décimo andado. Boa tarde. Vitor Mike Quebec, após o pouso, por acerto para o pátio. Pátio 4 AD, irá prosseguir no pouso após para Taxway Quebec, fazer o 180 e aguardar para o ingresso, ok? Poxa. Gol 1077 Galeão, 360, só um minuto para a copa número 2. 360 aguardando, 1077. Poxa, Nero 6314, após a rolagem do Embraer 95 da Azul, ali mantém. Azul, ali mantém, 6314, pistão na 0. Curva à direita, cumpre o perfil sair da Arbor, após a Arbor, direto o destino. Controle 1199-35, transponda 5471. Passaram 2231, altere a subida para Momo, código após código direto do destino com decolagem da 10, primeira curva esquerda. Ok, estou mudando para Momo, depois Book e com curva esquerda, primeiro 2231. Correto, na remota para feedback acionamento. Transferir agora para o controle 119-35, de novembro alfa. 1935, até o regresso. Até mais. 67. Autorizado 360 Galeão, decolando a 1-0. Alpe Azul 1-0, decolando a 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 11935, transponda 5467, 1077. 1077, correto, chamar para o pushback acionar. Chamará 1077. Controle de ponto da Odebrecht, no Papá Romeu, ótimo para alvo. Sequência livre, ótimo para alvo. Pronto, cópia. 118, decola 32, controle 119-35. 1935, muito boa tarde. Boa tarde, Momo. É com Mike Tango no solo aos 32, autorizado Vectrack, reporte pista livre, táxi ao pátio da bata. Pro Mike Quebec, prossiga seu táxi, seguindo o Eco Mike Tango para o pátio 4. Número Gol 925. Número 925, o atendimento corretinho para o pushback acionar. Chamará, obrigado. Poxa, Schneider 6314, autorizado a decolagem pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Decolagem, Schneider 6314, iniciado, cruzar. E 2, Bambu. Controle azul 4, 118, cruzando 1800 pés, curva direita para Dael. 4118 da azul, saída da El, sobe ao 360, vigilância radar. Avenida 360, na subida da El, azul 4118. Oceanero 6314, decola 34, controle 119, decimal 35. 135, obrigado, boa, 314. Boa. 101A, boa tarde, Quebec. 340, vigilância. 34, vigilância, Oceanero 6314. Salvador, boa tarde, 4206 da Azul, nível 200 para o 150, informação do Tango. Azul 4206, identifique, desça para o 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, 4206. Após 2000, poderíamos voar Flock, Oceanair 6314, por gentileza. Chama no ataque, 6321, tá aqui na remota 3, iniciando. Bordo 399, autorizado ingresso de decolagem pista 10, vento 1 centeno no 4 nós. Autorizado decolagem pista 10, vento 399. Xenem 314, voe Petrolina. Opa, obrigado, Petrolina, 6314. Subindo ao 340. Chega! Aguarde. Pôr do Sol, Ilhéus, 2042. Alô, Salvador, Webjet 5729. 19, decimal 35. 19, 35, graças. Já sente a informação, plano, teria nossa saída para o senhor. Aqui, já tem o seu plano, pronto, cópia. Afirmativo, ADS-721. Confins 340, autorizado, uniforme Zulu no meia, aerovia, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda após Leda Bridge, controle 199 decimal 35, transponda 5514. Autorizado 340, decolando da 10, curva à direita após, topo Zulu 16, aerovia da EL, Leda Bridge, 1935, controle 5514, transponda esse objeto. 5729, cotejamento correto, para puxa essa. Chamada para funcionamento de 5729. Aham. Controle de Salvador, boa tarde, é 395, cruzando 200 com a Tango. Ou no 395, identifique, desse mantém o 060, chegada Mari. Identificou, 60 na Mari, 395. Puxa acionamento. Site 3 autorizado para o SPEC acionar, chama para o táxi, tá? Autorizado, vai chamar para o táxi, então 3217. Eu passar na fora de táxi. 4 horas e 30, alterna Goiânia. Oxenemia 321, segue via Índia no ponto de espera 18612. Tem legal no 092, não vou. Ponto de espera 361, segue via Índia. Vai alternar em Valença, vou ver Valença. Só alternar Valença? Afirmo. Ciente, Índia XR. Informe seu código DC. 138646. 138646. 46, ciente. Reporte visual para descida em Valença, o Índia XR. Visual para descida em Índia XR. Checo Serra, livre descida em condições visuais, ajuste no 012, frequência livre para Valença. Ajuste no 012, frequência livre para Valença, Índia Serra, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, trip 9966. Trip 9966, acione a identificação, chegada mais, isso mantém o 070. Identificou, desce para o 070, 9966. Controle ligou no 399 para levar a bridge. Oscar Papa Alfa, Oscar Papa Alfa, em condições visuais, Torre Salvador, 1186. 1186. Vai prosseguir na descida, 5488. 5488, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. 3.012, 5488. Controle ligou na 399, pode levar a brisa? Negativo. Passará a final da 35, Alfa. Após o pouso, prossegue para qual pátio? Confirme. Após o pouso, irá prosseguir para qual pátio, Oscar Papa Alfa? O pátio 5, a aérea está. Ok, gente. Entrando na escuta. Trip 5241 no centro Recife agora. 1260, alternado 288. 260288, bom trabalho, hein? Oxalé 6314, chama Centro Recife, 12685, alternado no 33625. Ótimo, Recife agora, 12685, alterno 3365, obrigado, bom, 6314. O Azul 4118, Centro Recife, em 12251, alternado no 3325. 077, no pátio 3, para receber questionamento. 1077, coordena com a equipe de solo, 5 regulizações que está retaguarda, inicial táxi, autorizado para o feedback acionar. Sente autorizado, vai coordenar, 1077. Mike Eco Oscar, é o solo voltando? Pouso táxi para o pátio 5, reporte estacionado, Oscar para pausa. Alfa, cabeceira 35. Azul 4206, desça 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil pés, 1012, obrigado. Sonhos de decolar da presente em direção ao corredor forte para seguir para Aracaju. Negativo, primeiro o senhor vai copiar a autorização. Quando pronto para acionamento, chamar a torre, que lhe dará instruções de táxi e decolagem. Está pronto, cópia? Para Aracaju, seguirá 1000 pés pela linha do litoral norte, corredor forte. Decola da cabeceira 197, com proa nordeste. Acione 0264 no transponder e o controle apare em 199 decimal 35. Vou no 395, deita para o 050. 050, 395. Controle Salvador, autoriza em novembro alfa, atenção para 1157. Livre! Por mim, quem faz a membra alfa, gato? Azul 4206, sua velocidade. Controle Salvador, Guardião 03 na rotatória. Gente, prossegue retorno Salvador, Guardião 03. Afirmo. Mantenha as condições visuais, chame torno no 86. PM 186, grato. Azul 4206, sua velocidade. Está reduzindo para 210 agora, senhor. Está com 230. Você não vai pousar não, senhor. O drive está na sua frente, a TR, com 4 milhas com 160 de ground. Mantenha 3 mil pés e inicie espera na posição Duna, 4206. Positivo, senhor. Eu não sou de vim, que tem um triplo na minha frente. Eu poderia ter sido avisado. O senhor poderia ter mantido a velocidade prevista em carta, aí não teria esse problema. Positivo, eu tenho uma margem de 10 nós aí dentro da carta. Eu vou reduzir o que eu vou fazer, espero, ok? Salvo Salvador, boa tarde, ao Pantanal 4719. Pantanal 4719, só um minutinho pra cópia, por favor. Guardado. Gol 1399, Centro Recife, 1251, alternado 13325. 25133, eu tenho grato. Mike Acosta, na escuta do solo. Xanema 321, saída Arbor, sobe e mantém, nível de voo 320, serviço de vigilância. 320, hoje Xanema 321. Trip 9966. Na escuta, senhor. Qual velocidade, por gentileza? 210 no momento. 210, sente. Desce e mantém o 050, trip 9966. 050 ou 9966. O Gol 395, sua descida para 4 mil pés, ajuste no 012. 4.012, 3.900. Trip 5488, complete final, chame torre, nono 8 decimal, meia dúzia. 18B5488. Ela bloqueia de Duna, iniciando espera, 4206 da Azul. Sente. 88, transfere estabilizado no ILS 90. Trip 5488, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 1.10 graus, 1.29, ajuste, 1.012. 7, aguardando 5488. 1.0, fica limitado pelo lock. 0.90, limitado pelo lock, 1.39. Interceptando a final da pista no 7, guardião 1.03. 3.60 pela esquerda, reportará interceptando a final da 1.07, 0.03. Vasco Papal, ciente que livrou a pista, estacionar a livre frequência. Torre Salvador, boa tarde, o TAM 3217, pronto no ponto de espera. Tá, 3217, mantém a posição, aguarde para a decolagem. Mantendo a posição, TAM 3217. 5488, pista livre autorizada, pouso, vento 1.10 graus, 1.29, ajuste 1.010. Livre pouso 5488. Guardião 03, ao completar o 360, prossiga para a final da pista no 7, informarei eixo da mesma livre. Vento 1.10 graus, 1.29, Guardião 03. Interceptarei a final do 7, aguardando pista livre, Guardião 03. Localizador. Mantenha a proa 030, limitado pelo lock 9966. Torno 395, novo limite na proa, será mais um minuto. Vai manter mais um minuto, se perder contato com curva direita para Duna como número 2. Número 3. Gente, 395, seria mais fácil uma Duna pela esquerda. Pronto, Salvador, papatango, através do Paripo. Reporte rotatória, Romeu Papatango. Rotatória, rotatória, Romeu Papatango. Inicialmente mantenha a proa no 395, porque a aeronave é sua retaguarda descendo por 50, você ainda não livrou, mas já será autorizada para o seguidor. Certo, mantendo a proa, 395. O Azul 4206, desça para 2 mil pés, complete direita Duna para a final. Direita Duna para 2 mil pés, para a final, 4206 da Azul. 5513, eu transponho, está na posição 4, chamando para o push. É, Pantanal 4719. Só confirmando a primeira curva direita. Gente, primeira curva direita. Para o táxi, o Pantanedo 2231, no PLP 42. Estamos com 3 horas e 30, alterna Brasília. Teve pouso, reportaram no solo controlado, 03. É o ajuste, gol 1395. 2000, come 12, entrei na pena. Ando no setor dos gates 1 ao 4, no ponto de espera 1862, ajuste 1012. 1012, 1862, observando a direita, 2232. Oi, TAP. Trip 9966 vai atingir 5000. Desça para 3000 pés, trip 9966, ajuste no 0 no 2. 3000, 9966. Novo limite nessa proa, só vai cruzar o lock. Só fica limitado agora por 1 minuto nessa proa. Se perder contato, após 1 minuto, só voa duna e completa a final. Mais 1 minuto na proa, perder contato, voa 1 minuto. 9966. Isso, após 1 minuto, se eu perder contato, eu vou a duna. Após 1 minuto, duna, 9966. Boa, no 395, continua na proa de duna ou andou um pouco mais à direita? Não, pode manter, só tá com qual velocidade? 1960. Aí tá mais rápido, tá com 210 de ground speed. Tá reduzindo, mas tá um pouco mais rápido. Tá, ok, 395. Contra o Salvador, Papa Tango, meu Papa Tango, na proa da setoria visual com o campo. Ô meu Papa Tango, completo final, chame torre no 186. Ingressarei na final, chamarei a torre na 118 decimal meia. Romeu Papa Tango, obrigado, controle. Até mais. A Papa Tango, 4206-1. 4206, complete final, chame torre no 186. 186. Cátio do Gran. Sou Salvador, boa tarde. Papa Tango, Romeu Papa Tango, na proa da rotatória visual com o campo. Cátio do Gran, o Guardião 03. Aqui é autorizado backtrack, reporte pista livre. Foi Salvador Azul 4206, está a 3 milhas do externo no localizador visual. Romeu Papatango, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17, Romeu Papatango. Reportarei ao final de 3 milhas da cabeceira 17, Romeu Papatango. Azul 4206, complete aproximação, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 10, número 1 para pouso, vento 1 centena 109, ajuste 102. Tomarei 3 milhas para pouso, 4206. Da 3217, decolado ao 51, controle 119, decimal 35. 3935, boa tarde, 3217. Boa. Web 5729, segue via Índia, no ponto de espera 1862, ajuste 1012, borrou. Segue via Índia, espera 186, 5729, obrigado. 2000 pés, autorizada final, 9966. Eu peço autorizado final, 9966. Salvador, é o TAN 3217, boa tarde. Perfil da EL, Leda. De contato, radar na saída da EL, sobe ao 360, serviço de vigilância. Sobe ao 360 na da EL, e vigilância, o 3217. 17. Pode voar, Leda? Voe, Leda. Obrigado. Gol no 395, complete final. Chame torre no 186. 186, 395, logo mais. Até mais. Trip 9966, reduza a aproximação. Paulo Salvador, Pantanal 4711, pronto para o pushback. 7529, espera dono 0. Mantenha um ponto de espera, aguarde para decolagem, Webjet 5729. Mantenha um ponto de espera, Webjet 5729. Torre Salvador, boa tarde, 1395, estabilizado, sinal da 1-0. Mais dois da TAM, à sua esquerda. Então aguarde mesmo iniciar, após seguir o seu iniciado, tudo bem? Ok, o Airbus da esquerda inicia e a gente está autorizado, gol 935. Mantenha 4719, copiou? Afirmativo, agilizar. Tá, time táxi. Para cabeceira 1-0. Vento 1-109, ajuste 1-0 no 2. 1-395. 9012 aguardando, 395. Al chame torre no 86. 386, torre, obrigado. Até mais. 3 ali. Estabilizado o lock. Script 9966, boa tarde. Reporte passando. Reporte ao final 3 milhas, capseiro no zero. Número 3 para pouso, informarei pista livre, uma centena, 1-2-2. Ajuste, 1-0 no 2. Informará 3 milhas fora, 9966. Interceptando a final da pista 17, o Romeu Papatan. Novo 360 pela esquerda, novo 360 pela esquerda, reporte interceptando a final. Novo 360 pela esquerda, forçarei interceptando a final, o Romeu Papatan. Mike Eco Delta, Salvador na escuta. Tem as condições visuais de Mike Eco Delta. O ajuste no 012, reporte farol de Itapuã e descida. 5-4-2-0-6, solo 5-4, livrar direito no 21, décimo 9. 219, boa, 4-3-0. Tango Information do Galeão, flight level 380, stand by a minute, please. Stand by. Solo Salvador, gol 1755, 400 para Confim. Gol 1755, número 2 para copiar, só um minutinho. Vida para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Você está aproximadamente 2 milhas aí no hangar da RMA, não é isso? Tá, se tiver visual com o tráfego aí, o tráfego está na final da pista no 7. Se tiver visual e for parado baixo, prossiga, ok? Ok, gente. Esse é o final da 17, o Romeu Papatan. Outro 360, ok? O último 360 aí pela esquerda, reporte interceptando a final, Romeu Papatan. Novo 360 pela esquerda, reportará interceptando a final, o Romeu Papatan. Posadão, hein? Gol no 395, solo 5, meu livrar direito no 21, no 19. Direita, 219. Mike Ecosca, Torre Salvador, autorizado adicionamento, reporte para o táxi, bate 4. Solo, gol 1077, está com 1,66 a bordo, com 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas para o táxi. 9966, pista livre autorizado pouso, vento uma centena 109, ajuste no 012. Livre pouso 9966. Webjet 5729, após a passagem do ATR da Trip, curta final, pista no zero, ali mantém. Após a passagem do ATR da Trip, ali mantém no zero, Webjet 5729. Romeu Papatan, prossiga para a final da pista no 7, informarei eixo da mesma, livre, vento uma centena 109, ajuste no 012. Romeu Papatan. Prosseguirei para a final da pista no 7, Romeu Papatan. Liberar, será autorizado para seguir. Mantenha a posição, guardada. Posso manter a posição aqui na 4-2-1. O gol 935 para o táxi, 1-8-3 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 50, gol no 925. Vida no 7, Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, obrigado, bom trabalho. Até mais. Papatango, eixo da pista no 7 livre, tem autorizado pouso, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nosso.